A Praia Fluvial de Alvoco de Várzeas, no Conselho de Oliveira do Hospital, renovou os galardões de Bandeira Azul e Praia Acessível. O hastear das bandeiras aconteceu no sábado à tarde, sobressaindo o desejo de ali ser hasteada a Bandeira de Ouro. Servido por um dos rios menos poluídos da Europa, a Praia Fluvial de Alvoco de Várzeas dispõe de condições ímpares no acolhimento aos veraneantes. Para além das infraestruturas físicas acessíveis a todos, a praia goza de uma água de qualidade excelente. A comprová-lo está então o hastear destas duas bandeiras, de que é responsável a Agência Portuguesa do Ambiente. Edmeia Silva, daquele organismo, assegurou em Alvoco de Várzeas que estão assegurados os critérios e que os galardões só serão perdidos se os locais e os visitantes não preservarem o que ali têm. Alvoco já está aprovado, já estamos no terceiro ano e temos aqui uma praia acessível que permite a qualquer pessoa com mobilidade reduzida que possa usufruir deste belo espaço, quer no acesso ao bar, quer nas instalações sanitárias, quer no acesso ao areal. E, portanto, temos uma praia acessível, uma praia para todos. A Bandeira Azul, um galardão bastante mais exigente, até porque há um cumprimento de 30 critérios. Esses critérios são divididos em 4 grupos, mas há um essencial, que é a qualidade da água. E realmente a Ribeira de Alvoco cumpre os critérios de excelência da qualidade da água. Outros também são critérios imperativos, nomeadamente a limpeza da praia, as instalações sanitárias, tudo isto que vocês veem aqui é para ser mantido. Portanto, a nós cabe-nos só verificar se é mantido. Portanto, só perdem estes galardões se vocês próprios não preservarem o que têm aqui. A renovação dos galardões resulta de um trabalho de parceria da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e Junta de Freguesia de Alvoco. Para José Carlos Alexandrino, Presidente da Câmara, é um orgulho poder contar com esta bandeira azul, que é única no Conselho e que acredita que daqui a 2 anos dará lugar à bandeira de ouro, dados os elevados níveis de qualidade. Sobre a bandeira azul, eu fico feliz também porque o Júri Nacional propôs que a bandeira azul ou júri internacional para ser reconhecido. E faltam-nos 2 anos também para que seja reconhecida como bandeira de ouro. Eu acho que todos nós devemos nos esforçar. Isto não é um trabalho só da Junta, não é um trabalho só da Câmara Municipal. É um trabalho daqueles que a utilizam diariamente, que é termos cuidado com os seus equipamentos, deixarmos as coisas limpas, e isso é fundamental. Por isso, meus caros amigos, eu acho que hoje é um dia de festa para Alvoco. Tenho um grande orgulho de termos uma bandeira azul. Mas deixem-me dizer que ainda tenho desgosto por outras praias que nós temos de grande qualidade também no Conselho, sem tirar absolutamente nenhum desprimor a esta de Alvoco. Por exemplo, a Praia Fluvial do Picoto, em Avô. Mas não tem a ver, às vezes, com o interesse da Câmara e com as infraestruturas, porque a praia também de Avô tem essas infraestruturas. O problema, às vezes, é a qualidade e a análise das águas, que não dependem de nós. Percebam isso. A análise das águas, e estas vocês têm, as águas menos poluídas da Europa. Isso é uma coisa que ninguém tem. É uma riqueza enorme que nós devemos continuar a preservar. E por isso, meus caros amigos, mas quando nós chegámos à Câmara Municipal, deixem-me também o dizer com orgulho, não havia nenhuma praia com bandeira azul. Esta, pelo menos, nós conseguimos-la neste trabalho do Dr. José Francisco Roubo. Também a Junta de Freguesia de Alvoco partilha da ambição pela bandeira de ouro. Rosa Marques, secretária da Autarquia, apelou o trabalho conjunto de todos para a preservação do património e para também se manterem os critérios exigidos pela bandeira azul. E que todos em conjunto trabalhemos para a preservação do património natural e construído, respeitando e melhorando as condições para atingir os critérios exigidos pela bandeira azul.